Vicente Lucas Matheus, Henrique Michelberg, de Cabeta do Parado, Renan Vicente Rato, Fruzial, Diogo, Alô Miguel, Alô de Clã. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você. Quem sabe vai cantar uma melodia que traz você. Léo do Superman, ou eu do Garoto, GDM Show. Olhos que eu tenho com você. Me salve! Obrigado, viu, cara? Você é demais! Pega leve aí, galera! Sabe essa paixão? Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu o amor. Só quem sabe vai andar no chão! Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide. Yeah.